Conversas em Rede. Saiba agora os nós que unem esta rede. Com Armando Melo. Sou Armando Melo, estou com as Conversas em Rede através da Rádio Boa Nova em 100.2 ao domingo às 9 e à segunda-feira às 19. Hoje temos connosco a coordenadora de voluntariado da Fundação Aurélio Omar Diniz e voluntária da Língua Portuguesa contra o Cancro, Sra. Júlia da Fonseca. Estamos na véspera do dia 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente, instituído por João Paulo II com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de assegurar a melhor assistência possível aos doentes. Ajudar o doente a valorizar, no plano humano e sobretudo no plano sobrenatural, o sofrimento. Fazer com que as comunidades cristãs e as famílias religiosas se comprometam com a pastoral da saúde. Favorecer o compromisso cada vez mais valioso do voluntariado. Recordar a importância da formação espiritual e moral dos agentes de saúde. E fazer com que os sacerdotes e todos quantos vivem e trabalham junto dos que sofrem compreendam melhor a importância da assistência religiosa aos doentes. Para além do dia 11, dia do doente, está a decorrer de 7 a 11 de fevereiro a 21ª Jornada Mundial do Doente, promovida pelo Papa Bento XVI, que se realiza este ano na Alemanha, com o tema O Bom Samaritano. Lembrando que se deve ir ao encontro dos mais vulneráveis, alertando para o sentido salvífico do sofrimento, e com o objetivo de sensibilizar não só os doentes, mas quem os trata. Para os que participam nas cerimónias dos doentes nos vários santuários e também para os que em casa ou nas enfermarias participam pela televisão ou pela rádio nas várias cerimónias do Santo Padre, para todas estas pessoas o Papa indulgenciou total ou parcialmente todos os que manifestem esse desejo de ganhar as indulgências, desde que cumpram o que está determinado. Confissão sacramental, comunhão eucarística e oração pelas intenções do Santo Padre. Estamos a viver dias associados à saúde e ao doente, que pelas suas características fazem um apelo ao voluntariado. A Europa tem cerca de 140 milhões de voluntários, sendo a maioria católicos. Só a Caritas Internacional, uma instituição da Igreja, conta com 500 mil voluntários. Por este motivo, convidámos alguém que faz voluntariado há muitos anos, a Senhora Dona Júlia da Fonseca. Senhora Dona Júlia, bom dia e obrigado por ter aceito este meu convite. Vou-lhe colocar uma primeira questão, muito simples. Há quantos anos é que a senhora faz voluntariado? Senhor Armando Melo, queira desculpar-me, mas eu primeiro quero cumprimentar os amigos ouvintes, os amigos e queridos doentes, a quem endereço muito bom dia. Quanto ao seguimento do que o senhor já expôs, quanto a mim, todos os dias deveriam ser designados como tal, porque me parece que o mundo está doente e todos deveríamos pensar uns nos outros. Seria o caminho certo. Os dias esquecem-se fugazmente e a solidariedade é necessária no dia-a-dia. Respondendo à sua pergunta de que há quantos anos faço voluntariado, eu digo-lhe, não lhe vou dizer a idade que tenho, mas... Eu lhe vou perguntar. Mas digo-lhe que já faço voluntariado quase desde que me conheço como gente. Porque comecei a fazer voluntariado muito, muito nova, quando ainda não havia ordem de se entrar num hospital toda a gente, como agora entra. E eu tinha um cartão que me foi concedido por um médico de livre trânsito e todos ia ver sempre os doentes, sempre e quando eu pudesse, que normalmente acontecia todos os dias. Muito bem, portanto há muitos anos que está virada para o voluntariado. Fico a ideia que está virada para o voluntariado relacionado com a saúde, pelo que me apercebo até agora, não é? O voluntariado tem áreas, pois, de atuação muito amplas, é assim, não é? Muito amplas. Como sabe também, eu estive 36 anos na Liga Portuguesa contra o Cancro. Isso foi um voluntariado muito trabalhoso, de muitos anos, muito trabalhoso, um voluntariado que me tocou muito, sempre muito, porque, como sabe, o voluntariado de pessoas, digamos, já como a própria palavra indica, Liga Portuguesa contra o Cancro, é um voluntariado que merece muita atenção, muito trabalho, mas isso ficará para um outro dia, com certeza, toda essa explicação. Há bocadinho, quando me dizia, pois, que há muitos anos que está neste voluntariado e que, pronto, parece-me que fica com a ideia que aí o médico teve alguma influência nisto. Portanto, começou logo, portanto, nesta ligação à Fundação Aurélia Mar Diniz. O voluntariado tem, de facto, é muito amplo. E, portanto, todas as pessoas, muita gente podia fazer voluntariado, porquanto se pode fazer voluntariado com a infância, com os idosos, com os inválidos, com os presos, com os doentes, com os mendigos, com a sida, com a droga, com a saúde, com os ambientalistas, com os missionários, com os catequistas. Portanto, no fundo, podes fazer voluntariado com muitas, muitas coisas. E, portanto, a preferência da senhora Dona Júlia, pelo que vemos, é relacionada com a saúde, muito ligada, portanto, à parte oncológica. É um voluntariado muito abrangente a todos os níveis. O que é que leva uma pessoa a fazer voluntariado, a ser voluntária? Um voluntariado, por exemplo, no voluntariado caritativo. Sabem que este voluntariado... Há várias formas, por exemplo, este caritativo não é dissociável de muitos outros. É uma ação de bem-fazer que nasce no coração de cada um. É uma dádiva de Deus, uma doação, um grito de alma que nos leva a suavizar o sofrimento e de levar dia a dia uma esperança para uma melhor qualidade de vida. É, sobretudo, esquecermos de nós próprios para viver para o outro, ou seja, o nosso próximo, que precisa de tudo, amor, carinho, do afeto das suas mãos e da palavra de Jesus Cristo. Muito também se tem feito com a ação social, na comunidade, na igreja. Não podemos esquecer as misericórdias e a sua ação caritativa. Esta ação já vem de 1498, ou seja, no tempo da Rainha Dona Leonor, fundadora das Misericórdias em Portugal. O voluntariado é, pois, uma forma de prática das obras de misericórdia. É uma maneira de exercer caridade, cumprir os mandamentos, semelhante ao de amar a Deus, que é de amar o próximo. Seguimos também com outro voluntariado, digamos, para conhecermos todos, filantrópico. O que é filantrópico? Quer dizer que se deve ser solidário com os homens. Vem do grego e significa amor à humanidade. Tenho acompanhado com interesse a evolução da filantropia, por exemplo, no Brasil há alguns anos, e é curioso perceber-me os caminhos que ela tem. Além do caráter filantrópico, Tarion acha que a computação grade poderá ser usada em modelagem financeira e prospeção geológica, por exemplo. Nos hospitais filantrópicos, portal de saúde, o Ministério da Saúde, ao longo dos anos, tem enviado esforços no sentido de estreitar parcerias com esses mesmos hospitais. No fundo, são instituições de esperança para os esquecidos. Adelaide Lino, por exemplo, administra um lar de idosos e que dependem basicamente de doações, o que é muito confortável. Seria bom para Portugal. Haja esperança em melhores dias. Precisamos muito de boas obras como esta, mas num curto espaço de tempo para que não sejam esquecidas. E a propósito, faço aqui um parênteses para dizer que eu ouvi na semana passada a entrevista feita ao Sr. Dr. Herdade pelo Sr. Armando Melo Doutor Herdade, médico e presidente da Fundação Aurélio Amaro Diniz. Embora eu já conheça os seus anseios, as suas palavras são sábias, tocaram-me muito. Tal a sua grande visão do que quer, do seu empreendedorismo, de grandes obras que beneficiarão muita gente e que não deixa para amanhã o que pode fazer hoje. Luta e não se detém. Com ele chegaremos a ter um hospital de primeira categoria e com todas as valências necessárias, dando seguimento aos ideais do seu fundador. Teremos os cuidados paliativos, que me diz muito, já que não temos a unidade de dor conseguida por mim e não aceite na altura. Foi pena. Devemos orgulhar-nos do presidente que temos hoje e em todos os dias em que ele puder continuar à frente da nossa Fundação. Realmente, de facto, a Fundação Aurélio Amaro Diniz tem muitas iniciativas em mão. Eu ouvi o Dr. Herdade, fiquei admirado, porque realmente há muita coisa que vai nascer. E eu aproveito até neste momento para dizer o seguinte: dentro de poucos dias nós vamos apresentar, todos, a maioria dos portugueses, vamos apresentar as nossas declarações de IRS. As nossas declarações de IRS facultam-nos que possamos colocar no campo 9, no anexo H, o número de contribuinte de uma determinada instituição, que pode ser a Fundação ou pode ser outro, e sem que isso nos custe nada, nós, do nosso IRS de valor a pagar, podemos contribuir para esta IPS ou para outra, com 0,5% do valor que temos a pagar. Portanto, é uma coisa que o Estado instituiu há anos e que se faz, e que se faz muito. A própria Fundação tem feito isto, e eu vou lembrar o seguinte: o ano passado, com este 0,5% que muitas pessoas, portanto, manifestaram o desejo que esse 0,5% fosse para a Fundação Aurélio Amaro Diniz, a Fundação, o ano passado, conseguiu beneficiar 66 doentes através de um aparelho de mediação ambulatória de pressão arterial, que sem esse pequeno donativo de cada um de nós, se calhar não era possível conseguir-se este grande bem para os utentes da Fundação. Eu, pronto, acabo por fazer um apelo também aqui, uma vez que hoje falamos de voluntariado, falamos com a Dona Júlia, falamos da Fundação Aurélio Amaro Diniz, na medida em que ela faz de lá voluntariado há muitos anos, agora trouxe a questão de solidariedade e das muitas obras que têm em mente e algumas das quais até já justas. Eu aproveito, se quem nos escuta se entender por bem, que pode, sem lhe trazer mais custos, sem lhe trazer mais trabalho, basta para isto que digo ao contabilista, que coloque este desejo na declaração e que indique o número da Fundação, que por sinal eu tenho aqui, que é o 500-746-621. Portanto, basta colocar este número de contribuinte no anexo H da declaração para que a Fundação possa beneficiar muitíssimo mais do que já beneficiou e que veio a beneficiar, neste caso, 66 utentes que estão ali no hospital. Dói-me o baço, dói-me o braço, tropeço e troco o passo, faço o que posso e o que não posso, meço, coço, peso, peço ao Padre Nosso. Faço o que posso e o que não posso, meço, coço, peso e peço ao Padre Nosso. Pesam-me as pernas, pesam-me pelas patológicas obscenas. Faço o que sei e o que não sei, choro, rio, rezo, rogo em vãs novenas. Faço o que sei e o que não sei, choro, rio, rezo e rogo em vãs novenas. Mas há uma zia que se me cresce, que quando me aparece nada em mim se mexe. É o medo que o meu médico diz que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo. Põe-nos eu, põe-nos eu, dói-me pele, dói-me o pelo, dói-me o cabelo e o teu cabelo, a cruza, o criso, o calo e o cotovelo. Dói-me um cabelo e outro cabelo, cruza, criso, calo, cotovelo. Ai Cristo, ai Cristo, minha nossa, o que é isto? Que é da crosta, que era ali, que é do quisto, que era aqui, pelo que parece por si. Que é da crosta, que era ali, que é do quisto, que era aqui, pelo que parece por si. Mas há uma zinha que se me cresce, quando me aparece nada em mim se mexe. É um medo que o meu médico deixe, que eu deixe de ter do que me queixo, que eu deixe de ter do que me queixo. Parece nada em mim se mexe. É um medo que o meu médico diz, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo, que eu deixo de ter do que me queixo. Estamos com as conversas em rede através da Rádio Bonova em 100.2 ou através da radiobonova.com ao domingo às 9 e à segunda-feira, às 19. Neste momento, conversamos com a coordenadora do voluntariado da Fundação Aurélia Mardiniz e voluntária da Liga Portuguesa contra o Cancro, Sra. Dona Júlia Fonseca. Estamos na véspera do dia 11 de fevereiro, Dia Mundial do Doente, instituído por João Paulo II, com o objetivo de sensibilizar para a necessidade de assegurar a melhor assistência possível aos doentes. Ajudar o doente a valorizar no plano humano e sobretudo no plano sobrenatural, o sofrimento, fazer com que as comunidades cristãs e as famílias religiosas se comprometam com a pastoral da saúde, favorecer o compromisso cada vez mais valioso do voluntariado, recordar a importância da formação espiritual e moral dos agentes de saúde e fazer com que os sacerdotes e todos quantos vivem e trabalham juntos que sofrem compreendam melhor a importância da assistência religiosa aos doentes. Estes foram os objetivos com que João Paulo II instituiu o Dia Mundial do Doente há cerca de 21 anos. Para além do dia 11, Dia do Doente, está neste momento a decorrer, e começou já no dia 7, de 7 a 11 de fevereiro, a 21ª Jornada Mundial do Doente, promovida pelo Papa Bento XVI, que se realiza este ano na Alemanha, contrariando o que muitas vezes acontece, que acontecia em França, em Lourdes. Este ano, portanto, vai ser na Alemanha e tem como tema o Bom Samaritano. Lembrando que se deve ir ao encontro dos mais vulneráveis, alertando para o sentido salvífico do sofrimento e com o objetivo de sensibilizar não só os doentes, mas quem os trata. Para os que participam nas cerimónias dos doentes, nos vários santuários, e também para os que em casa ou nas enfermarias participam pela televisão ou pela rádio, nas várias cerimónias do Santo Padre, para todas estas pessoas, o Papa indulgenciou, total ou parcialmente, todos os que manifestem esse desejo de ganhar as indulgências, desde que cumpram o que está determinado para este fim, que é a confissão sacramental, a comunhão eucarística e orações pelas intenções do Santo Padre. A Europa tem cerca de 140 milhões de voluntários, sendo a maioria católicos. Senhora Dona Júlia, de facto, uma Europa que tem 140 milhões de voluntários, num mundo individualista e egoísta, como é que se entende que haja tantos voluntários? Como a senhora há pouco dizia, é dar-se. É um chamamento que nós temos e eu vou responder-lhe dizendo que nesse mundo egoísta que falou de confissões, que tudo se resume mais ou menos ao mesmo tema, porque os três voluntariados são muito parecidos. Fazer o bem. Onde houver um bom voluntário, não há solidão. Há esse afago de mão, já carinho, há um amor repartido, há um terno sorriso que transmite paz ao doente e lhe vai dando forças para vencer a sua cruz no dia-a-dia. Há excelentes funcionários, há ação social que desempenham digno trabalho, com toda a verticalidade, tanto no nosso hospital, como no, enfim, tantos outros, como no nosso lar, porque tudo está interligado. Há aí um tratamento de louvar, não é fácil. No momento, reclamam uma animadora ou animador. É verdade que faz falta, porque os idosos precisam de ação, de se movimentarem, de puxarem por eles, para que o seu cérebro funcione e deixem aquela apatia que lhes tira toda a energia que ainda possuem, o que é triste. Dizem, Roma e Pavia não se faz no mesmo dia. Muito foi feito, mas muito há a fazer, o que nem sempre é fácil. Melhores dias vão de vir e a família também deve ajudar. Isto dava pano para mangas, mas não poderá ser tudo neste programa. Confissões e atitudes que devemos todos tomar. A razão de ser de um hospital são os doentes. Colocar sempre o doente acima dos sentimentos, dores e convicções ideológicas, religiosas ou outras. Um voluntário nunca deve perguntar ao doente pela sua doença. Deve deixar que o doente revele a sua intimidade e quando quiser e entender. A curiosidade é a arma que mais fere a personalidade do doente. Não faleis nunca da vossa doença ao doente, e não, a não ser que ele vos pergunte alguma coisa nesse sentido. Nem das doenças deste a outros. O hospital não é uma praça pública. A visita a um doente é sempre o mistério do encontro entre pessoas no mistério da grandeza e da fragilidade humana. Se sois crentes, lembrai-vos sempre que a liberdade mais fundamental é a liberdade religiosa. A relação entre Deus e uma pessoa não pode ser imposta nem controlada, nem julgada por ninguém. Se o doente vos interrogar sobre a vossa fé, que a vossa resposta seja sincera, simples, humilde e serena, como aliás deve ser o voluntariado. Quando não sabe responder, o silêncio ou a aceitação serena da ignorância é o caminho de comunhão gratuita com o doente. Procurai sempre acolher como tesouro aquilo que o doente nos ensina sobre a vida, a sociedade e o sentido da existência e agir em consequência. Não considereis nunca a relação com o doente como um poder, privilégio, domínio ou prestígio social, mas sempre como serviço gratuito. A gratuidade é o grande caminho da descoberta da dignidade humana que transforma a nossa maneira de ser, de agir e nos abre aos horizontes do absoluto, como sabe o Sr. Armando Melo. Sra. Dona Júlia, acho que tocou aqui de facto em pontos muitíssimo interessantes, porque, pois, muitas vezes acontece isto, acontece com toda a gente ou com a maioria das pessoas, e pode acontecer comigo também, e com certeza que acontece comigo. Muitas vezes nós queremos visitar um doente e passa-nos pela cabeça o que é que eu lhe vou dizer. Quer dizer, é aquela preocupação. Não digo, não só no hospital, mas até numa outra casa. A gente tem a tendência de, pronto, e deve, é uma obrigação que nós temos. Faz parte das obras de misericórdia visitar os doentes. Por isso, e nós temos a obrigação de visitar os doentes. E eu penso que isto nos passa pela cabeça, a mim às vezes passa-me pela cabeça. O que é que eu agora vou dizer? Eu chegar ao pé daquele doente. Isto de facto é terrível, porque muitas vezes nós podemos ir por o doente mais doente. E aí eu tenho, penso que nós temos de ter muito cuidado, porque, como há pouco a senhora Dona Júlia dizia, o silêncio, de facto, se calhar é o melhor. Se ele quiser falar, que fale. Mas, quer dizer, fazer-lhe perguntas, como às vezes a gente assiste, em que a preocupação das pessoas que vão visitar é saber, como há pouco referiu, curiosidade, saber coisas. Portanto, de facto, como disse, o hospital não é uma praça pública. E nem as casas das pessoas. Portanto, se nós visitamos um momento, fazemos-lo por amizade. E é nessa amizade que nós devemos estar mais, se calhar, para escutar do que para falar. Se estamos para escutar, pronto, vamos esperar que ele se abra, se assim entender, porque pode não se querer abrir. Acho que este ponto foi, de facto, muito importante, achei muito interessante, por isso fiz este complemento. Eu não sei se a Fundação e os voluntários da Fundação fazem parte de alguma associação que dê formação aos voluntários, porque isto é extremamente importante. Eu sei que nos Estados Unidos há várias associações e até em Portugal também há uma associação em que muitos voluntários estão inscritos. Posso até dizer qual é, que é a IAVE, e portanto esta associação de voluntários diz que não pode haver voluntários sem formação. Portanto, é imprescindível. É imprescindível que as empresas ou as associações onde há voluntários, que haja alguém que dê formação a esses voluntários. Porque quando não, o que é que acontece? Nós corremos o risco, de facto, de estragar tudo. Que é, se nós não recebemos formação, o que é que nos pode acontecer? Podemos não criar bom ambiente entre todos. Se não recebemos formação, podemos, se calhar, saltar do trabalho que nos compete a cada um de nós, e agora refiro-me a todos, porque, portanto, um voluntário sabe o terreno que pisa, sabe que, de facto, tem um determinado campo, mas não o pode ultrapassar. Ora, se nós não recebemos formação, podemos, se calhar até pensando que fazemos muito bem, acabar por estar a fazer um mau trabalho. Eu não sei se quer comentar, se não. Quero e gosto de comentar, porque isso é um... tudo isso são palavras que me dizem muito, como já disse, não só pelo meu começo de voluntariado na nossa fundação, na altura ainda jovem, como já disse, mas também no voluntariado da Liga Portuguesa contra o Cancro, que é um voluntariado que nos ensina muito, que puxa muito por nós, que temos uma formação completamente diferente de todas as outras formações, porque, como a própria palavra diz, e o cancro é um dos voluntários que exige muito, muito de nós. E então, mas falando então na formação, é assim, eu estive 8 anos na Liga de Amigos do nosso lar, ou seja, na Fundação Aurélio Mar Diniz, e nessa altura foi quando fundei o voluntariado do hospital e do lar. Havia muita dificuldade em se organizar uma orientação para se trazerem voluntários para o nosso hospital, que era o meu grande desejo. Porque, como já vinha da Liga Portuguesa contra o Cancro, onde tinha um grande, grande trabalho, onde tinha todo um conselho à minha responsabilidade e onde tinha voluntários em todas as freguesias, grupos de voluntários em todas as freguesias, eu gostaria muito do voluntariado para o nosso hospital. E então, tentei, mas na altura, portanto, o nosso diretor de então, presidente da Fundação, não estava muito sensibilizado para que houvesse realmente voluntariado na Fundação. Mas, enfim, com boa vontade, com um pouco de saber, também com conhecimentos que veio para lá o senhor professor Dr. Rui Santos, que me ajudou muito para que, na verdade, eu conseguisse que se organizasse o voluntariado, e nessa altura consegui arranjar 36 voluntários a quem foi dada uma formação de primeira, onde vieram de Coimbra durante uns dias dar formação aqui na nossa, no nosso lar, no nosso hospital, ou seja, para o nosso lar, para o nosso hospital, e a formação foi dada nas, nas nossas escolas, porque pelo facto de haver muito mais espaço, e foi uma formação extraordinária. Criámos um voluntariado maravilhoso, e que tem entrarmos para o voluntariado já no ano 2001 e deu resultados inexplicáveis, porque esses voluntários aprenderam aquilo que eu hoje desejaria muito, que tivesse uma continuidade como foi nessa altura, mas infelizmente tem-se posto um bocado de parte essa formação. As pessoas com quem eu organizei, algumas também pela pouca aceitação que muitas vezes o próprio hospital dá aos voluntários, o que agora não é bem assim, e que eu desejo que volte a ser, foi-se desleixando um pouco, e o voluntariado não está com aquela pujança com que realmente foi organizado, onde todos os voluntários receberam um diploma em que eles se reviam, porque se nós formos e se conhecermos, porque esses voluntários conheceram por mim e por esses formadores o que é realmente o verdadeiro voluntariado, como nós devemos fazer, o que nós devemos prometer, como devemos entrar e como devemos falar, tudo isso. Foi realmente uma formação digna, condigna, e era o meu desejo grande, grande, que houvesse essa continuidade, porque quantas vezes, mesmo até agora, nós não sabemos muito bem como devem proceder. Quantas vezes nós pensamos em desistir, deixar de lado o ideal e os sonhos? Quantas vezes batemos em retirada com o coração amargurado pela injustiça? Quantas vezes sentimos o peso da responsabilidade sem ter com quem dividir? Quantas vezes sentimos a solidão mesmo cercados de pessoas? Quantas vezes falamos sem sermos notados? Quantas vezes lutamos por uma causa perdida? Quantas vezes voltamos para casa com a sensação de derrota? Quantas vezes aquela lágrima teima em cair justamente na hora em que precisamos parecer fortes? Quantas vezes pedimos a Deus um pouco de força, um pouco de luz? E a resposta vem, seja lá como for, um sorriso, um olhar cúmplice, um cartãozinho, um bilhete, um gesto de amor. E a gente insiste em prosseguir, em acreditar, em transformar, em dividir, em estar, em ser. E Deus insiste em nos abençoar, em nos mostrar o caminho. Aquele mais difícil, mais complicado, o mais bonito. E a gente insiste em seguir, porque ser voluntário é uma grande missão que todos devemos seguir com muito amor e com muito carinho. E era isso que eu desejaria, que tivesse continuidade no nosso lar, no nosso hospital e em todos os outros voluntariados que proliferam por aí, por esse mundo fora. E há de continuar, portanto é preciso ser perseverante, apesar das contrariedades, e por vezes, quanto melhor se faz, mais ingratidão há, mas nós não temos que esperar pelas pagas deste mundo, temos que esperar pelas dos outros, e portanto, quando esses casos acontecerem, também estão previstos, Jesus falou deles, aparecem na Bíblia. Quando me sinto só, só como tu me deixaste, mais só que um vagabundo num banco de jardim,

portanto, independentemente de ser uma religiosa e de ter o seu plano de vida como religiosa, em que se levantava muito cedo, participava na Eucaristia e depois fazia oração durante muito tempo, partia para a rua. Levava o seu terço, que ia rezando, à procura de encontrar pessoas a quem tratar. Estamos falando dos doentes, e de facto Madre Teresa de Calcutá tinha essa preocupação. E por vezes encontrava na rua as pessoas que estavam num estado tão debilitado, tão vulnerável, pronto, que isto fazia alguma impressão às próprias pessoas. E num determinado dia, a Madre Teresa de Calcutá estava a tratar de uma pessoa que estava na rua, quase morta, a quem então os ratos já tinham roído as orelhas. Eu não sei se a Dona Júlia conhece este episódio, mas acho muito interessante e eu vou acabar de referi-lo. Então, o que é que aconteceu? Parece que nessa altura teria passado um jornalista e que, portanto, interpelou Madre Teresa de Calcutá e que lhe disse: "Ah, mas eu, vendo o que a senhora está a fazer, eu não fazia isso por dinheiro nenhum." E Madre Teresa, de facto, respondeu-lhe: "E olha, eu também não. Eu também não fazia este trabalho por dinheiro nenhum. Nem o faço por dinheiro nenhum. Faço apenas por Deus." Portanto, isto é um pouco respondendo à questão da Dona Júlia, que, portanto, os pagamentos não são feitos por cá, os créditos levam-se lá para cima e, portanto, esse é que é o importante. E, portanto, não temos que estar preocupados, não temos que desanimar, temos que ser perseverantes e, portanto, embora haja horas de desânimo, há que dizer como aos jogadores: vamos levantar a cabeça e vamos para a frente. De modo que é assim. Sra. Dona Júlia, muitos dos casos que encontra, e aliás há pouco referiu, também é a solidão, não é? Aparecem-lhe situações também de pessoas que vivem isto. Há quem diga que a solidão que é a pior das doenças. Será assim? Sim, mas antes disso eu gostaria de falar aqui um pouco sobre Madre Teresa de Calcutá, porque é um exemplo de vida para todos nós. E começaria por esta frase dela, que é dela. Como sabe, ela tem muitas frases maravilhosas. "A pior calamidade para a humanidade não é a guerra ou o terremoto. É viver sem Deus. Quando Deus não existe, se admite tudo. Se a lei permite o aborto, não nos surpreende que se promova a guerra." A vida de Madre Teresa de Calcutá daria para um programa completo, claro. Nasceu numa família pobre, a 27 de agosto de 1910, na Macedónia, Albânia. Faleceu em Calcutá a 5 de setembro de 1977, ou seja, na Índia. Foi a fundadora dos missionários e missionárias da caridade. Foi uma servidora de Cristo, sempre ajudando, como já o senhor disse, os mais pobres dos mais pobres. Este é um trecho da homilia de João Paulo II durante o ritual da beatificação de Madre Teresa de Calcutá em 2003. Em vida recebeu todos os prémios que havia a receber. Cito dois apenas: o Nobel da Paz e a Medalha Presidencial. Madre Teresa de Calcutá, o Beata, um exemplo inigualável. A inteligência é a maior, se não vejamos no seu poema e tanto no que fica por dizer, é uma das pessoas que eu considero privilegiadas, uma seguidora das prezadas de Jesus Cristo. Poema que escreveu: "A vida é uma oportunidade. Aproveita. A vida é beleza. Admira. A vida é felicidade. Degusta. A vida é um sonho. Torna-o realidade. A vida é um desafio. Enfrente-o. A vida é um dever, cumpra-o. A vida é um jogo, jogue-o. A vida é preciosa, cuide dela. A vida é uma riqueza, conserve-a. A vida é amor. A vida é um mistério, descubra-o. A vida é promessa, deve cumprir-se. A vida é tristeza, devemos superá-la. A vida é um hino, devemos cantá-lo. A vida é uma luta, devemos aceitá-la. A vida é aventura. Devemos também arriscar. A vida é alegria, mereça. A vida é vida. Devemos defendê-la. Perguntaremos, o dia mais belo, qual é? Hoje, a coisa mais fácil que nós temos, equivocar-nos, o maior obstáculo, termos medo, o maior egoísmo, o erro, a raiz de todos os males, o pecado, a distração que nós devemos ter mais bela, o trabalho, a pior derrota, o desalento. Os melhores professores encontramos nas crianças. A primeira necessidade, comunicarmos. O que nos faz mais felizes, ser útil aos demais. O maior mistério que temos, a morte. O pior defeito, o mau humor. A pessoa mais perigosa, a mentirosa. O sentimento ruim, o rancor. O presente melhor, o perdão. O mais imprescindível, a oração. O caminho mais curto, o correto. A melhor sensação que todos nós devemos possuir é a paz interior. O resguardo mais eficaz, o nosso sorriso aberto. O melhor remédio, o otimismo. A maior satisfação, o dever cumprido. A força mais potente do mundo, a fé. A pessoa mais necessária, os pais. A coisa mais bela de todas, o amor. E o que fazer em relação a outras pessoas? Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, ilógicas, insensatas. Devemos perdoá-las a si mesmo. Se nós somos gentis, as pessoas podem acusar-nos de egoístas, interesseiros. Mas devemos ser gentis a si mesmo. Se for verdadeiro, terá alguns falsos amigos e alguns inimigos verdadeiros. Vencemos a si mesmo. Se formos honestos e francos, as pessoas podem enganar-nos. Seja honesto e franco a si mesmo. O que você levou anos para construir, alguém pode destruir de uma hora para a outra. Construa a si mesmo. Se você tem paz e é feliz, as pessoas podem sentir inveja. Seja feliz a si mesmo. O bem que se fizer hoje pode ser esquecido amanhã. Mas devemos fazer o bem a si mesmo. Dê ao mundo o melhor de nós mesmos, que isso pode nunca ser o bastante. Dê o melhor de si mesmo a todos. Veja que no final das contas há entre você e Deus um grande amor. Nunca foi entre você e outras pessoas, mas será entre todos nós, neste mundo. Sra. Dona Júlia, registrei esta frase que teve, entre as muitas coisas que referiu, e muito bonitas, registrei ser útil aos demais. Isto leva-me à questão que é a seguinte, quer dizer, de facto, um voluntário é sempre útil aos demais. Eu aproveito para, neste programa, que falamos de voluntariado e de doentes, para fazer um apelo realmente, pronto, depois que apareçam muitos voluntários, porque são sempre úteis, são sempre estáveis, é muitíssimo bom. Às vezes fico surpreendido com as pessoas que querem ser voluntários, e nomeadamente aquilo que há pouco falámos, a maioria dos voluntários são estudantes. Faz certa impressão saber que a maioria dos voluntários na Europa são estudantes. Então, o que é que leva estes jovens a querer ser voluntários? Mas isto tem uma forte razão de ser. Eu vi há anos na nossa vizinha Espanha, era algo parecido com isto. Havia dois grupos, ou melhor, dividiam-se os estudantes em dois grupos. Uns, aqueles que sentiam que deviam ser úteis aos outros e prestáveis e que se sentiam felizes exatamente por serem úteis aos outros. E havia outros que gostavam da vida fácil e que achavam que a vida acabava por não ter, acabava por não ter sentido. Pronto, a vida era no imediato, era o prazer, e pronto, e portanto, estavam aqui dois grupos antagónicos. Portanto, aqueles que eram prestáveis, que se sentiam felizes, e aqueles outros que achavam que a vida era para gozar um minuto, mas que depois não sentiam felicidade nenhuma. Então depois o que é que acontecia? Verificava-se que nestes jovens que achavam que a vida não tinha sentido e que não gostavam de ser úteis aos outros, eram os que mais se suicidavam. Portanto, também aqui isto é extremamente interessante, porque é bom de facto que as pessoas enveredem pelo serviço aos outros, que sejam prestáveis, porque dessa forma isso é uma coisa extraordinária, é bem para eles e é bem para os outros. Não vale a pena sentir a pena já sarou. Não vale a pena sentir a pena já sarou. O que me deste, o que disseste, o que me deste, o que disseste, o que não lembro, o que não lembro. Percuro o vento, esqueço o grito, já sarou. Sra. Dona Júlia, sabe que o nosso tempo chegou mesmo ao fim. Lembrar, tanto que são os doentes a quem devemos dar muita importância, porque há de facto quem pensa que os doentes são para matarem, são para arrumar, mas não, quer dizer, de facto, a instituição do dia doente tem em vista, de facto, um melhor tratamento aos doentes. Como temos esse pouco tempo, gostaria de dizer muito mais coisas, queridíssimos médicos, mas para todos os doentes e ouvintes, eu queria fazer sobretudo um convite para voluntariado. Tu que achas que nada há a fazer, deixas o mundo correr de braços cruzados a olhar. Vem comigo, anda, vem ver o que se pode mudar, o que se pode alcançar com um simples gesto, um carinho, com ternura, com amor. Dos outros podes cuidar sem nada solicitar, simplesmente ajudar. Dar que ao dar vais receber um agradecimento sem par, que é ter dado no olhar daquele que está só, daquela que quer rezar, da outra que quer falar. Depois, tu vais sentir, com esse gesto simples, ajudaste um irmão. De ti te vais orgulhar e o teu pensamento vai mudar. Junta-te a nós. Vem para o voluntariado. Foi o programa Conversas em Rede, da iniciativa de Armando Melo, até 2 dias, à mesma hora, se Deus quiser.